Juliette, 6224. Última tem a posição da Juliette aguardando, 6224. Ok, nós vamos manter aqui antes da Juliette. Gol 1170 atualizado a sinal do LS Axan, reporte final estabilizado. Sente, Gol 1170. Europa 084, we are ready to taxi. Taxiway 4, taxiway Apron 1, after taxiway India and Alpha. Taxiway Alpha, contact tower 118.95, on King Side 1015, have a good flight. Taxiing by Apron India Alpha and Alpha, contact tower on 118.95, Europa 084. Está visual com o Airbus 330. Temos visual. Passar aí o tráfego, ingresso a Juliette, destino ao portão 07624. Ok, após 07. posicionando 6613 para posiciona. Flamengo aí pro solo após a passagem retaguarda do aeroporto 330 do Air Portugal após o mesmo início de taxi, começando do Air Europa. Após 330, a retaguarda está autorizada 6313. Passarela 2224, desça para 2000, pés, atualizada final do LSXR, reporte final estabilizado. 2000, passarela estabilizado, passarela 2224. Salvador, muito boa noite, é o Tantri 305, informação do Lu. Tiger 06 para o Propacom. Zona 78. Zona 378, boa noite, acende a identificação. Progeduna descendo 5.000 pés, Kinegal no 0 no 5. E descida para 5.000 pés, no 0, 1 no 5. Obrigado. 570, controle 120, decimal 8. Autorizado 330 para Recife via Upper Whiskey 58, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5570 e o controle 1208, SAN 3305. Tome a dúvida, reporte pronto, SAN 3305. Portará pronto, SAN 3305. Salvador, é o Tantri 305, portão 06 para pushback e acionamento. Ali, Vitor 305, chame táxi. Livre, chamará para o táxi, Tantri 305. Clear to line up and wait. Line up on web, Europa 384. Sete zero, solo 03, direita, 219, solo. Direita, 219. Boa noite, voo 1, 1, 7, 0, livre, 8. Alô, 9170, táxi via Alfa, aguarde norte da Juliette para ingresso. Alfa, aguarde norte da Juliette. 095. Passivo, 84. 2 Salvador, muito boa noite, passarei 2224. Passarei 2224, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guarda. Eita, Indy Alfa, 6303. Engenho Ponte Espera dando 0, torre 1-8, decimal 95, com altímetro no 0-5, bom voo, boa noite. 0-5, obrigado, direita ainda é Alfa, 1895, ponto terra. Espera, torre 1-8, decimal 95, altímetro 0-5, bom voo, boa noite, na 3305. E aí, já posso chamar 2-5-2-9-5, na 3305, na 3304. De pouso, vento 1-0-0 graus, reduz a mais. Livre pouso, 0-0-0-2-2-2-4. Salvador, boa noite, eu chamo 63, 1-3, ponto 0 pronto. Gente, mantém a posição. Mantém a posição, chamo 63, 1-3. Europa é boa, net 05, call 120, decimal 8. 1-0-8, em Europa 0-84. Boa noite. Boa noite. 1-1-7-0. Roger, pois da TAM, ingressa Juliette, portão 03, gol 1-1-7-0. Quem observa, pois o TAM, é, posição 3, 1-1-7-0. Senhor, pouca departure, senhor, passivo, 84. Alemanha mantém o 6313. Alemanha mantém o 6313. portaria 224, solo 08, direita, 1219, solo. A gente vai sair aqui, vai chamar o solo no 219, obrigado, boa noite. Boa noite, passareiro 2224. Aí, passageiro 24, alfa, quilo, pátio 3, prevista posição 04 do pátio 3. Tente, 2224. Decolagem 6313, vento 100 graus, 5 nós. Decolagem 06313. Observe a corrida do Avianca e após ali mantém. Após o Avianca, após a linha e mantém no 6313, decola os 11, controle 208. 208, obrigado, 6313. Controle de Salvador, boa noite, Chanel 6313, passa 1 mil pés. Chanel 6313, contato radar na decolagem, saída após 2 mil pés, localizado por Adileta. Após 2 mil pés, por Adileta, 6313. Decolagem, TAM 3305, vento 100 graus, 5 nós. Estando com a aeronave à vista, TAM 3178. TAM 3178, complete a aproximação, 3895. 3895, obrigado, boa noite, família. Boa noite, vovô. Salvador, apoio à noite, TAM 3178, tecido localizador, passou Duna. Deixa de aproximação, vai atualização de pouso. Escuta. Decola o Zuno 3, controle 208. Concentrado controle? É o TAM 3305, boa noite, decolado. 3305, boa noite, contato com a dada decolagem, saída FUCA, sinal 330. 330 na FUCA, TAM 3305. 3178, cheque o trem, de pouso, 100 graus, 5 nós. Está baixado, travado, 3178. patinha de ferro. Peguei pouso. Pode voar direto pro Cantan 3305. Autorizado Jambo. Graças, Jambo. Europa 084, contact Recife Century, 125 decimal 45, so neighbor 123 decimal 65. 125 45 123 65, Europa 084. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Linha 3, autorizada para hoje, Bridge. Bridge, é a 3, 3. Solo 1 no meio, direita, 219, Solo 1. 219, boa noite. Sou Salvador, boa noite, meu 3178. Meta 078, táxi livre Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 3178. Sonar 313, Centro Recife, 123, correção. A inicial 13325, alterna 251. 3325, 258, 3 e 13. A 251 na secundária. 251, não, obrigado, boa noite. Boa noite. São 3305, chama agora Centro Recife, 25, decimal 45, alterna 13365. 2545, 3365, 3305, agora é bom. Boa noite, por favor. Boa noite, 723, descendo identificação, desça para 050, chegada bom, QNH 10, 15. Bravo 723, desça via para 2000 pés, que é negar no 015. Desça via para 2000, desça via. Bolo 723, autorizado a final da LSXO, reporte final estabilizado, confirmo que é legal no 0 no 5. Esse pode estar estabilizado, bem quente. utilizando o gol 16230. Repete a aproximação, chama a 18845. 18 7 2 3 7 2 3. Leve estado sinal, cheque trem de repouso. Vento 080 grau 59. De repouso, vai reportar o trem. Estando bastante travado, 1723. Sentido de pouso, 1000 59.